Bom, pessoal, voltamos então para falar da Sprint Cup, né? O bloco aí que vai falar da corrida em New Hampshire, a New Hampshire 301, que foi o patrocínio da corrida. Só lembrando vocês que choveu no período da manhã, durante o desenrolar do dia aí, a chuva acabou parando e, claro, a corrida aconteceu na sua normalidade. Cerca de 2 horas antes da largada, da cerimônia ali, toda aquela bagunça toda ali no comecinho da corrida, a chuva parou, secaram a pista, não teve problema algum, né? Então a corrida aconteceu normalmente. E claro, vamos falar do vencedor Matt Kenseth, conseguiu mais uma vitória para ele. Um ótimo resultado para o Kenseth. Vitória de número 38 na Sprint Cup e a sua segunda vitória em 2016. Números esses, guardem, daqui a pouquinho eu vou falar, né, sobre o desempenho da Joe Gibbs, que está assim muito bem. A Joe Gibbs está sobrando no campeonato, tá? Assim, algo surreal mesmo a Joe Gibbs, como melhorou o desempenho dela, como ela é o time que está mandando na categoria mesmo, tanto na Sprint Cup como na X-Men Series. Realmente está demais o ritmo deles, eles estão muito bem. A Joe Gibbs, eu penso que eles encontraram o caminho das pedras aí, eles estão com carros muito bem acertados, estão preparados e estão com sorte também. Quem estava com pouca sorte era o Matt Kenseth, agora resolveu encontrar a sorte aí e tal no caminho da vitória. Venceu mais uma corrida, já conseguiu colocar a sua segunda aí. Só já que falar para vocês, Kyle Busch tem 3 vitórias, Kyle Edwards tem 2 vitórias, o Kenseth agora somou sua segunda. O Danny Hamlin ainda tem apenas uma vitória, né? Ele é o último aí da Joe Gibbs, está um pouquinho para trás aí. Tá precisando vencer mais corridas, não tá tendo muito azar durante as corridas, mas no final da corrida algumas coisas começam a dar errado para ele, né? O azar não tá tendo, mas as coisas começam a dar errado, tipo, alguma estratégia sempre encaixa errado e o Daniel acaba sobrando aí. Já teve ponto de, assim, no final da corrida realmente ele tá para vencer, mas as coisas acabaram não acontecendo. Falar um pouquinho também de outra equipe que merece destaque, né? Então, até deixando de destacar para outros destacados de equipes, porque realmente está sendo bem interessante em alguns destaques aí. E outro destaque é a Roush que evoluiu muito, melhorou muito a Roush. Esse ano aí vem com os 3 plus, o Ben, o Biff e o Stenhouse fazendo boas corridas, né? O Rick Stenhouse Jr., por exemplo, foi o 10º colocado. O Greg Biff foi o 5º colocado, foi mais um top 5. O Trevor Bend terminou apenas o 23º. Ele foi o maior prejudicado aí, que não foi muito bem no final de semana, né? Não teve um bom carro, não teve um bom desempenho durante todo o final de semana, desenrolar aí. Mas o Trevor Bend aí, que tem aí 2 top 5 e 4 top 10 esse ano, né, também não está sendo o pior piloto da Roush, não. O Greg Biff é o cara mais experiente, tem 1 top 5 e 3 top 10. E o Rick Stenhouse Jr. são 2 top 5 e 4 top 10, igual o Trevor Bend. O time da Roush parece que deu uma evoluída, começou a melhorar as coisas. Só lembrando também vocês que lá no Kentucky o Rick Stenhouse Jr. acabou batendo, mas bateu logo no começo da corrida, mas ele vinha no bom final de semana, né? Tinha feito bons practice, estava assim bem positivo, bem confiante mesmo para a corrida. Acabou logo no começo da corrida já não tendo chance alguma de lutar por nada, né? Talvez, quem sabe, o Rick Stenhouse Jr. deveria ter capturado um top 15 ou um top 10 aí para a Roush aí. Enfim, um ótimo final de semana, né, da Roush mais uma vez. Infelizmente não colocou os 3 carros no top 10, mas colocou 2 carros, inclusive um top 5, que é o Greg Biffle. Então parabéns aí a Roush como um todo. Outro destaque com certeza é o Tony Stewart, né? O Tony Stewart que está andando muito bem. O Tony Stewart depois da volta, não da volta, né? O Tony Stewart depois da vitória dele em Sonoma, ele tá a fim de lutar por algo, né? Ele bateu no Daytona, foi apenas no 26º, não conseguiu avançar muito, mas venceu o Sonoma, bateu o 26º, Kentucky foi o 5º colocado, agora foi o 2º colocado em New Hampshire. Parece que ele está indo aí para um bom caminho, não vai fazer um final de ano melhor, um final de carreira, né? Porque além de estar terminando, estamos caminhando já para a fase do Chase, né? Na Sprint Cup, nós temos aí também, é o último ano do Tony Stewart. Parece que ele não vai fazer igual ele vinha fazendo aí, né? 15º, 20º. Ele não tá gostando muito dele, não. Ele vai realmente terminar muito bem, Tony Stewart. estou gostando de ver o desempenho dele, como melhorou o Tony Stewart. Outro destaque também é o Jeremy McMurray, conseguiu aí um top 10. O seu segundo top 10 seguido foi sétimo no Kentucky, agora sexto em New Hampshire. O pessoal não vai gostar que eu vou falar, mas o Jeremy McMurray, pessoal, tá andando um pouco melhor que o Kyle Larson, sim. É, infelizmente o Kyle Larson não consegue emplacar. O Kyle Larson teve problemas na corrida, acabou rodando, né? Foi até muito engraçado, porque o Ryan Newman bateu no Kyle Edwards, Kyle Edwards bateu no Casey Kane, e o Casey Kane bateu no Kyle Larson, acabou rodando, foi pro final do pelotão, não conseguiu se recuperar muito bem na corrida, não para terminar dentro do top 10, né? Foi apenas o 17º colocado, mas... assim, diante de tudo que aconteceu com ele, até que foi um resultado para ele bom, né? Porque poderia ter terminado bem mais atrás, se complicando ainda mais no campeonato. Ele que não venceu ainda, né? Tá por pontos, ele tá um pouco longe, né? Ele tá apenas 25 pontos do Dale Earnhardt Jr., que esse aí deve cair já na próxima etapa, né? Que ele não corre em Indianápolis, então ele já tá um pouco longe já. O Dale Earnhardt Jr., que já perdeu aí, que perdeu 15 posições, né? Perdeu posições importantes no campeonato. Então, assim, eu quero ver o que vai acontecer aí com o Dale Earnhardt Jr. nas próximas corridas, como vai ser essa volta, mas isso aí a gente vai falar um pouquinho lá na frente, lá no quarto, no terceiro bloco. Essa edição só vai ser só 3 blocos. Então, lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre o Dale Earnhardt Jr., né? Ele já deu uma declaração que o pessoal precisa ter paciência com ele, mas parece que esse ano para ele já foi, né? Não vai ser esse ano que ele vai lutar pelo Chase, não vai ser esse ano que ele vai lutar por vitórias, não vai ser esse ano que ele vai lutar pelo campeonato, pelo título, né? Que é o mais interessante aí. Enfim, o outro destaque aqui que eu quero falar também é o Ryan Blaney, né? O Ryan Blaney que fez uma corrida muito boa, mas acabou no final aí, no meio da corrida ele teve um problema, né? Por volta da volta número 200. Ele vinha evoluindo, entrou no top 10, teve um problema, se não me engano, um problema de pneu, foi um pneu furado, ele teve um problema mais sério aí, e acabou, né, caindo lá pro final do, lá pro, pra 24ª posição, e foi evoluindo aos poucos, foi crescendo aí durante a corrida, e conquistou ainda a 11ª posição, que eu vejo que foi um bom resultado, né, um bom resultado. Ele terminou apenas do Rick Serrano Jr., da nova geração, terminou em 11º, né? Terminou à frente do Austin Dillon, terminou à frente do Kyle Larson, terminou à frente do Chase Elliott. Sim, foi muito bem, muito bom o resultado dele, um resultado positivo, né? E só para tocar os miúdos aí, né? Ele terminou à frente do Keselowski, que é, querendo ou não, teoricamente ali, é um parceiro de equipe deles ali, né? Do Joe Logano e o Keselowski, faz parte do bolo, vamos falar assim, né? Ele tá no meio ali, né? Então, assim, o Ryan Blaney fazendo um grande ano também. Tô muito confiante com o ano que ele vem fazendo, porque ele não tem um carro top de linha e tá fazendo um campeonato muito positivo. Eu tenho certeza que o Ryan Blaney, com mais milha, com mais, um pouco mais preparado e com um carro que anda um pouco mais à frente, esse cara aí vai fazer bonito. Esse cara deve andar muito bem ali e não vai fazer feio. Eu tenho certeza que ele vai fazer um bom campeonato com um carro decente quando derem o carro que o Ryan Blaney precisa para lutar por vitórias, precisa pra lutar por título. Quem sabe, talvez até com esse carro 21 ele consiga realmente vencer. Um outro destaque que eu quero também dar aqui para vocês positivo é a Danica Patrick, que foi a 14ª posição, 14º colocado. Andou bem, se manteve na volta do líder. Momento algum aí, chegou a andar no top 10, no top 5, apareceu na transmissão, na liderança e tal, mas fez uma boa corrida da Danica Patrick. Parece que essas pistas flat track ela anda muito bem, como anda bem nos road course, então ela foi muito bem ali, 14ª posição. O resultado negativo que eu quero dar é o Jimmy Johnson, 12º colocado, acabou se perdendo a estratégia no final da corrida, não foi tão bem assim o Jimmy Johnson, ele que havia sido pole da corrida. E outro cara que nós precisamos sempre falar dele é o Matt Truex Jr., que mais uma vez domina a corrida, e quando chega na hora H, na hora de vencer, na hora de partir para a vitória, as coisas começam a dar errado para ele. Foi punido mais uma vez, depois teve problemas de combustível, depois teve problemas no câmbio de marcha, né? também lá no Kentucky aconteceu a mesma coisa, parecia que a corrida estava na mão dele, ele teve problemas também, foi punido, voltou lá pro fim do pelotão. Então assim, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas pro Martin Truex Jr., né? O Martin Truex Jr. que depois da volta 285, bem no finalzinho, faltando pouco, tipo, vamos colocar aí 20 voltas já, né, pro final da corrida, 30 voltas ali, ele acabou tendo problemas e não conseguiu, não teve tempo mais de se recuperar, e acabou até sendo, não foi envolvido, mas acabou sobrando alguma rebarba do incidente ali, naquele monte de bandeira amarela que tivemos no finalzinho da corrida, né, que o Kyle Edwards foi envolvido, que eu falei agora há pouco do Kyle Larson, né, o acidente do Joe Logano também, do Kurt Busch, acabou sendo envolvido também, acabou sempre sobrando uma rebarba para ele ali. Então assim, o Martin Truex Jr., ele tem tudo, tem um bom carro, tem um bom mecânico-chefe, tá numa boa equipe, tá tudo, tem talento, tá andando bem, tá focado, mas algumas coisas, fatores extra, não deixa ele terminar muito bem a corrida, 16ª posição. E só para fechar os destaques aqui, né, eu preciso falar dele, Alex Bowman chegou, pegou uma bomba, carro 38, substituiu o Denny Hamlin Jr., nada mais, nada menos que Denny Hamlin Jr., não é qualquer cara, é o cara, é o auge da NASCAR. Só falando também, né, eu vou até falar do Denny Hamlin Jr., vou falar do efeito do Denny Hamlin Jr., que vem causando aí, ele fora das pistas, né, mas o cara vem, o Alex Bowman vem para substituir, né, o carro no 88, o Denny Hamlin Jr. Fez um ótimo final de semana, fez uma boa corrida, estava dando tudo bem, ele estava evoluindo, momento algum ele deixou de evoluir na corrida. Se vocês olharem o gráfico dele de crescimento na corrida, ele vai melhorando, melhorando, melhorando, melhorando, até que quando sofre um incidente aí, acabou sobrando o carro, ele rodou, pneu furado, rodou, foi pro muro, e infelizmente o nosso amigo Alex Bowman terminou na 26ª posição, não teve chance, não teve tempo, não teve chance de se recuperar, a fim de terminar muito bem, com resultado digno da posição que ele estava merecendo. No atual momento da bandeira amarela, quando ele teve problemas, né, ele estava na 8ª posição, pessoal. Então ele estava andando muito bem, fazendo uma ótima coisa no Alex Bowman. Infelizmente ele não vai estar em Indianapolis, quem vai estar em Indianapolis vai ser o Jeff Gordon. Mas o Alex Bowman cumpriu o seu papel, mostrou que tem experiência, mostrou que conhece, mostrou que sabe andar, né? Quem sabe talvez ele volte, que esse cara, volte no carro 38 e pode ser uma porta aberta para ele no futuro aí, que deixou uma boa impressão. Nós que acompanhamos o Alex Bowman desde a X-Men Series, né, sabemos que ele é um bom piloto, né? Ele não teve sorte de crescer assim, na X-Men Series, depois na Sprint Cup, de forma assim de ter um bom carro, ter um bom patrocínio para alavancar ele, veio fazendo certo em parque e acabou que meio ficando para trás o Alex Bowman, mas essa corrida esse final de semana no Raptor deixou uma boa impressão para todos. Então, Alex Bowman merece sim todo destaque, apesar da posição ser apenas a 26ª colocação dele. Falar um pouquinho dos números da corrida, né, teve cerca de duração de 3 horas, talvez um pouquinho mais aí de tempo, né, tivemos 7 bandeiras amarelas, a margem de vitória do Kenseth para o Tony Stewart foi de 1.9, tivemos 13 trocas de liderança, a maioria delas foi entre Kyle Busch e Martin Truex Jr., né. Ah, eu não falei do destaque, o Kyle Busch também, mas o Kyle Busch também fez uma excelente corrida. Ele que teve problemas no Kyle Busch, né, foi no finalzinho da corrida ali, problemas de estratégia mesmo durante os pits, né, acabou tendo problemas ali com os mecânicos ali, e nas últimas relargadas ele largou em 8º e não conseguiu mais se recuperar, porque foi 2 voltas apenas, né, então não teve tempo de se recuperar o Kyle Busch, mas o Kyle Busch também dominou, o Kyle Busch liderou várias voltas. Ele liderou 133 votos, foi o que mais liderou. Ele também era merecedor dessa vitória aí. E seria interessante fazer um back-to-back, né, que venceu essa corrida o ano passado. Vamos dar uma passadinha aqui com as bandeiras amarelas, né, como choveu, tivemos aí a competition flag na volta número 37. Depois tivemos o incidente do... Depois tivemos a rodada do Chris Busch na volta número 101. Depois aí os detritos na pista apareceu na volta 220 e 265. O acidente do Alex Bowman, que já falei, na volta 274, na volta 288, no finalzinho da corrida ali, né, aquela bagunça entre o Joe Logano, o Keselowski e o Kurt Busch, aqui ficou não muito bom aí pro Keselowski, que ele foi o maior prejudicado, né, e na volta 286, ali, bem no finalzinho da corrida, foi um incidente que eu já comentei, né? Que foi que o Ryan Newman bateu no Carl Edwards. O Carl Edwards bateu no Casey Kane. E o Casey Kane acabou batendo o Carl Larson, rodando, né? Deixando aí o Carl Larson na pior posição possível, que foi na 17ª posição que ele terminou. Agora vamos falar um pouquinho do campeonato, pessoal. O campeonato tá muito interessante, esse Chase Grid, né? Depois de 19 corridas aí, o Keselowski é o primeiro colocado com 4 vitórias. Kyle Busch vem com 3 vitórias. Com 2 vitórias temos Kyle Edwards, Matt Kenseth e Jimmy Johnson. E com 1 vitória temos Kevin Harvick, Kurt Busch, Joey Logano, Matt Truex Jr., Denny Hamlin e Tony Stewart. Esses todos aí têm apenas 1 vitória. Por pontos, Chase Elliott com 52 pontos à frente da zona de corte, Ryan Newman 50 pontos, Austin Dillon 41 pontos, Jim McMurray 27 pontos e o Dale Jr. atualmente hoje com 14 pontos à frente da zona de corte. Trevor Bayne vem 14 pontos atrás do Dale Jr. O Ryan Blaney vem 16 pontos apenas atrás do Dale Jr. O Casey Kane 22 pontos e o Kyle Larson 25 pontos. Esses aí são os 20 primeiros colocados na tabela do Chase Grid. Como eu já havia mencionado um pouco, né, o Dale Jr. deve estar aí no ladeira abaixo, deve perder mais posições ainda. O Trevor Bayne deve entrar, né, deve voltar aí pro Chase Grid. O Trevor Bayne que saiu depois de Daytona, quando o Tony Stewart entrou no Chase Grid, entrou na zona do top 16. Então o Trevor Bayne deve retornar ao top 16, que o Dale Jr. deve realmente cair fora na próxima corrida de Indianapolis aí. Quem tá perto ali no pescoço do Ryan Blaney é do Trevor Bayne é o Ryan Blaney. O Ryan Blaney realmente que deve brigar de frente aí com o Trevor Bayne nas próximas corridas. Apesar de nós estamos aí apenas 7 corridas já pro final do regular season, né? Mas aí temos ainda muita briga para acontecer. Tem o Casey Kane também que pode atrapalhar essa briga toda. O Kyle Larson está muito perto, não está muito longe não. São 25 pontos, né? Mas ele está 25 pontos do Denha Jr. Do Trevor Bayne, por exemplo, que é o 17º colocado, ele está apenas 11 pontos. Então essa briga aí deve esquentar muito. Realmente eu quero ver nessas últimas 7 corridas aí quem tem garrafa para vender, quem vai conseguir se classificar para o Chase. Eu ainda penso ainda que tem muito piloto para vencer, que pode empurrar mais gente para fora aí, né? Não sei se vai ser uns 16 com vitórias, mas eu penso que pelo menos mais um ou dois diferentes deva vencer esse ano ainda, né? Vamos acreditar aí que eu penso que vai bagunçar ainda mais esse Chase Grid aí. Bom, pessoal, o bloco da Speed Camp então foi só isso mesmo. Eu volto daqui a pouco para o bloco das perguntas, né? Vou fazer um preview sobre Eldora, dar uma explicação em básica para vocês como vai ser Eldora, para falar de Indianapolis e, claro, fazer a minha aposta, né, para o final de semana em Indianapolis.